A fechar o 14. Sentou-se à minha frente à pequena mesa de mármore, com as suas compridas pernas cruzadas e inclinadas para um lado. Não se importa que eu fume, pois não, Mr. Leitner? Obrigado. Tirou do bolso uma magnífica cigarreira de ouro, pousou-a, ofereceu-me um cigarro, tendo eu recusado, acendeu um para si. Uma vez mais, a sua atitude de boa disposição pareceu-me forçada. Pensei como seria encarada por uma pessoa normal. Estou muito contente por ter vindo, Mr. Mayfair, disse eu. Trate-me por Cortland, disse ele. Afinal de contas, há tantos Mr. Mayfairs. Senti que emanava dele perigo e fiz um esforço consciente para ocultar os meus pensamentos. Se me tratar por Aaron, disse. Tratá-lo-ei por Cortland, com todo o prazer. Ele assentiu. Depois lançou um sorriso displicente à mulher que nos veio trazer as bebidas e bebeu imediatamente um golo do seu sherry. Era uma pessoa irresistivelmente atraente. O seu cabelo preto era brilhante e tinha um ligeiro bigode, salpicado de brancas, por cima do lábio. Parecia que as rugas do seu rosto eram um adorno. Pensei em Llewellyn e nas suas descrições de Julian, que eu vira poucos dias antes, mas tentei afastar tudo isto do meu espírito. Corria perigo. Era essa a minha avassaladora intuição, e o encanto discreto do homem fazia parte dele. Ele achava-se muito atraente e muito inteligente, e de facto era ambas as coisas. Olhei fixamente para o novo whisky com água e subitamente chamou-me a atenção a posição da sua mão sobre a cigarreira de ouro a uns 2 centímetros do copo. Soube com absoluta certeza que o homem tencionava fazer-me mal. Foi absolutamente inesperado. Sempre pensei que fosse carlota. Perdão, disse ele, com uma expressão de surpresa. Como se tivesse acabado de se lembrar de qualquer coisa. Tenho de tomar um remédio, isto é, se o conseguir encontrar. Procurou nas algibeiras. Depois tirou qualquer coisa do casaco, um pequeno frasco de comprimidos. Que maçada, disse ele, abanando a cabeça. Está a gostar da sua estada em Nova Orleans? Virou-se e pediu um copo de água. É claro que eu sei que foi ao Texas ver a minha sobrinha. Mas sem dúvida que já passeou pela cidade. Que é que acha deste jardim aqui? E apontou para o pátio atrás dele. Esse jardim tem uma história interessante. Não lhe contaram? Virei-me na cadeira e olhei para cima do ombro para o jardim. Vi as lajes irregulares, uma fonte muito antiga, e para lá desta, nas sombras, um homem de pé, à frente da claraboia. Um homem alto e magro, com a luz por detrás dele, sem rosto, imóvel. O arrepio que me percorreu a espinha foi quase delicioso. Continuei a olhar para o homem e lentamente a figura dissolveu-se. Esperei sentir uma corrente de ar quente, mas não senti nada. Talvez estivesse demasiado longe do ser, ou talvez estivesse completamente enganado sobre quem ou o que. Ele tinha sido. Pareceu ter-se passado uma eternidade. Depois virei-me e Cortland disse. Uma mulher suicidou-se naquele pequeno jardim. Dizem que a fonte fica vermelha com o seu sangue, uma vez por ano. Encantador, disse eu baixinho. Observei-o enquanto erguia o copo de água e bebia metade. Estaria a tomar os comprimidos? O pequeno frasco desaparecera. Olhei de relance para o meu whisky com água. Não tocaria nele por nada deste mundo. Olhei distraidamente para a minha caneta pousada ao lado do meu diário e pula na algibeira. Estava tão absolutamente chocado com tudo o que vira e ouvira que não sentia a menor vontade de proferir uma palavra que fosse. Então, Mr. Leitner, vamos diretos ao assunto. De novo aquele sorriso. Aquele sorriso radioso. É claro, disse eu, o que é que eu estava a sentir? Estava curiosamente excitado. Estava ali sentado com o filho de Julian, Cortland e ele tinha acabado de deitar uma droga, sem dúvida mortífera, na minha bebida. Pensava que ia ser bem-sucedido. Toda a história sombria brilhou subitamente no meu espírito. Eu estava dentro dela. Não estava a ler sobre ela, Inglaterra. Estava ali. Talvez lhe tivesse sorrido e sabia que um terrível acabrunhamento se seguiria àquele curioso pico de emoção. Aquele maldito filho da mãe estava a tentar matar-me. Averiguei o assunto. A talamasca, etc., disse ele, na sua voz viva e artificial. Não podemos fazer nada em relação a vocês. Não os podemos forçar a revelar as vossas informações sobre a nossa família, pois, aparentemente, é absolutamente privada e não se destina a ser publicada nem utilizada de qualquer forma malévola. Não os podemos obrigar a deixarem de as recolher, desde que não infrinjam nenhuma lei. Sim, creio que tudo isso é verdade. No entanto, podemos causar mal-estar a si e aos vossos representantes, um grande mal-estar. E podemos tornar legalmente impossível aproximarem-se a mais de uma certa distância de nós e da nossa propriedade. Mas isso ser-nos-ia dispendioso e, na realidade, não os travaria, pelo menos se forem o que dizem ser. Fez uma pausa, deu uma fumaça no seu cigarro fino e escuro e olhou de relance para o whisky com água. Será que encomendei a bebida errada para si, Mr. Leitner? O senhor não pediu nenhuma bebida, disse eu. O criado trouxe outra igual à que tenho estado a beber durante toda a tarde. Eu devia tê-lo impedido. Já bebi o suficiente? O seu olhar endureceu por instantes ao olhar para mim. Com efeito, a sua máscara sorridente desapareceu por completo e naquele instante de ausência de expressão e de artifício parecia quase jovem. Não devia ter feito aquela viagem ao Texas, Mr. Leitner, disse ele friamente. Não devia ter perturbado a minha sobrinha. Concordo consigo. Não a devia ter perturbado. Estava preocupado com ela, quis oferecer-lhe a minha ajuda. Isso mostra grande presunção da sua parte e dos seus amigos de Londres. Uma ligeira ira. Ou seria apenas irritação por eu não tencionar beber o whisky? Olhei para ele durante um longo instante, esvaziando por completo o espírito, até não se interpor nenhum som. Nenhum movimento, nenhuma cor. Estava ali apenas o seu rosto e uma vozinha na minha cabeça a dizer-me o que eu queria saber. Sim, é uma presunção, não é? Disse eu. Mas sabe, foi o nosso representante Petir Fanabel, que foi o pai de Charlotte Mayfair, nascida em França em 1664. Quando ele mais tarde foi a Saint-Domingue ver a filha, foi feito prisioneiro por ela. E antes do seu espírito lácher o empurrar para a morte numa estrada solitária perto de Port-au-Prince, teve relações com Charlotte, a sua própria filha, tornando-se assim pai da sua filha Jeanne-Louise. Isso significa que era avô de Angélique e bisavô de Marie-Claudette, que construiu River Bend e criou o legado que o senhor presentemente administra em nome de Deirdre. Está a seguir a minha história? Era evidente que ele estava absolutamente incapaz de responder. Continuava sentado, a olhar para mim, com o cigarro a arder na mão. Não captei qualquer emanação de maldade ou de ira. Observando-o atentamente, continuei. Os seus antepassados são descendentes do nosso representante Petir Fanabel. Temos laços comuns, as bruxas Mayfair e a Talamasca. E depois há outras questões que nos unem, depois de tantos anos. Stuart Townsend, o nosso representante que desapareceu aqui em Nova Orleans, depois de visitar Stella em 1929, lembra-se de Stuart Townsend? O caso do seu desaparecimento nunca foi solucionado. O senhor é louco, Mr. Leitner, disse ele sem qualquer alteração perceptível de expressão. Deu uma fumaça no cigarro e apagou-o, embora ainda não estivesse no fim. Esse vosso espírito Lasher matou Petir Fanabel, disse eu calmamente. Foi Lasher que eu vi há instantes, além? E apontei para o jardim, à distância. Ele está a levar a sua sobrinha à loucura. Não está? Perguntei. Tinha-se operado uma profunda alteração em Cortland. O seu rosto, atraentemente enquadrado pelo seu cabelo escuro, parecia absolutamente inocente no espanto que assumia. O senhor está a falar absolutamente a sério, não está? Perguntou. E eram as primeiras palavras honestas que ele proferia desde que chegara ao bar. Claro que estou, disse eu. Por que é que eu havia de tentar enganar pessoas que conseguem ler os pensamentos dos outros? Seria uma estupidez, não acha? Eu olhei para o copo. Como o senhor estar à espera que eu bebesse esse whisky e sucumbisse à droga que lá pôs, como aconteceu com Stuart Townsend ou Cornell Mayfair depois dele? Ele tentou ocultar o choque que sentiu por detrás de uma expressão vazia. Está a fazer uma acusação extremamente grave, disse numa voz muito baixa. Durante todo este tempo pensei que fosse a Carlota. Nunca foi a Carlota, pois não? Era o senhor. Que é que interessa o que o senhor pensa? Murmurou ele. Como se atreve a dizer-me estas coisas? Depois controlou a sua ira. Mudou ligeiramente de posição na cadeira, não deixando de me fitar, enquanto abria a cigarreira e tirava outro cigarro. A sua atitude alterou-se subitamente para uma de honesta interrogação. Mas que raio quer o senhor, Mr. Leitner? Perguntou baixando a voz. Agora, a sério, o que é que o senhor quer? Refleti durante alguns instantes. Eu próprio me fizera esta mesma pergunta durante semanas a fio. O que é que eu pretendia alcançar com a minha ida a Nova Orleans? O que é que nós queríamos? O que é que eu realmente queria? Queremos conhecê-los. Respondi, bastante surpreendido por me ouvir dizer isto. Conhecê-los, pois sabemos tanto a vosso respeito e, contudo, não sabemos absolutamente nada. Queremos contar-lhes o que sabemos sobre vós, todos os fragmentos de informações que recolhemos, o que sabemos sobre o passado oculto. Queremos contar-lhes tudo o que sabemos sobre todo o mistério de quem são e do que ele é. E gostávamos que falassem connosco. Gostávamos que confiassem em nós e nos dessem acesso a vós. E por fim queremos chegar ao pé de Dear Deja Mayfair e dizer: há outras pessoas como você. Há outras pessoas que veem espíritos. Sabemos que está a sofrer e podemos ajudá-la. Não está sozinha. Ele estudou-me com os olhos aparentemente abertos, incapaz de disfarçar a expressão do seu rosto. Depois, recostando-se e desviando o olhar, sacudiu a cinza do cigarro no cinzeiro e fez sinal para que lhe trouxessem outra bebida. Por que é que não bebo uísque? Perguntei. Não lhe toquei? Uma vez mais surpreendi-me a mim próprio, mas mantive a pergunta. Ele olhou para mim. Não gosto de uísque, disse. Obrigado. O que é que lá pôs? Perguntei. Ele refugiou-se nos seus pensamentos. Parecia ligeiramente acabrunhado, enquanto observava o rapaz pousar a sua bebida, sherry, como a anterior, num copo de cristal. É verdade aquilo que escreveu sobre o retrato de Deborah Mayfair em Amsterdão? Perguntou, olhando para mim. E eu assenti. Temos retratos de Charlotte, Jeanne-Louise, Angélique, Marie-Claudette, Marguerite, Catherine, Mary Beth, Julien, Stella, Anta e Deirdre. Ele fez um gesto impaciente para que eu parasse de falar. Olhe, Eu vim cá por causa de Dirja, disse eu. Vim cá porque ela está a enlouquecer. A rapariga com quem eu falei no Texas está à beira de um esgotamento. Acha que a ajudou? Não. E lamento profundamente não o ter feito. Se não quer ter contactos connosco, eu compreendo, porque raio é que havia de ter. Mas nós podemos ajudar Deirdre. Podemos mesmo. Não deu resposta. Bebeu o sherry. Tentei ver a questão do ponto de vista dele. Não consegui. Eu nunca tinha envenenado ninguém. Não fazia a menor ideia de quem ele realmente era. O homem que eu conhecera na história não era aquele homem. Será que o seu pai, Julian, teria falado comigo? Perguntei. Nem por sombras, disse ele, como se tivesse acordado dos seus pensamentos. Mostrou-se profundamente perturbado durante alguns instantes. Mas não sabe, através das vossas investigações, que ele era um deles? Voltou a parecer absolutamente sincero, os seus olhos perscrutando o meu rosto, como se assegurasse de que eu também estava a ser. E o senhor não é um deles? Perguntei. Não, disse com discreta ênfase, abanando lentamente a cabeça. Na realidade, não, nunca fui. Pareceu subitamente triste, e nesse momento pareceu velho. Olhe, espie-nos se quiser. Trate-nos como se fôssemos uma família real. Exatamente. O senhor é um historiador. É isso que os meus contactos em Londres me dizem. Historiadores, investigadores, absolutamente inofensivos, absolutamente respeitáveis. É uma honra. Mas deixem a minha sobrinha em paz. A minha sobrinha tem agora uma oportunidade de ser feliz. E sabe, esta coisa tem de parar, tem de parar. E talvez ela possa fazer com que pare. Ela é um deles? Perguntei, com o tom que ele usara anteriormente. Claro que não é, disse ele. A questão é exatamente essa. Já não existe nenhum deles. Não percebe? Qual tem sido o tema do seu estudo sobre nós? Não tem visto a desintegração do poder? Stella também não era uma delas. A última foi Mary Beth. Julian, isto é, o meu pai. E depois Mary Beth. Vi. Mas e o vosso amigo Espectro? Será que ele permitirá chegarmos ao fim? Acredita nele? Pôs a cabeça ligeiramente de lado, esboçou um sorriso subtil, com os olhos escuros a formar rugas aos cantos, com um riso silencioso. Francamente, Mr. Leitner, o senhor acredita em Lasher? Viu? Disse eu simplesmente. Imaginação, caro senhor. A minha sobrinha disse-me que era um jardim muito escuro. Ora, por favor, será que chegamos a este ponto para dizermos tais coisas um ao outro? Eu vi-o, Cortland. Ele sorriu quando eu o vi. Tornou-se muito substancial e claramente visível. O sorriso de Cortland tornou-se mais pequeno e mais irónico. Ergueu as sobrancelhas e deu um pequeno suspiro. Como ele gostaria da sua escolha de palavras, Mr. Leitner. A Deirdre conseguirá mandá-lo embora e fazer com que ele a deixe em paz? Claro que não. Mas pode ignorá-lo. Pode viver a sua vida como se ele não existisse. Anta não conseguiu. Stella não quis. Mas Deirdre é mais forte do que Anta. E também mais forte do que Stella. Deirdre tem muito de Mary Beth. É disso que muitas vezes os outros não se apercebem. Pareceu dar por si a dizer mais do que alguma vez tencionara dizer. Olhou-me fixamente durante longos instantes e depois pegou na cigarreira e no isqueiro e levantou-se lentamente. Não se vá ainda embora, disse eu, implorando-lhe. Mande-me a sua história. Mande-me e eu lê-la-ei. E depois talvez possamos voltar a falar. Mas nunca mais aborde a minha sobrinha, Mr. Leitner. Tenha bem presente que eu faria qualquer coisa para a proteger daqueles que a querem explorar ou magoar. Qualquer coisa. Virou-se para se ir embora. E a bebida? Disse eu, levantando-me e apontando para o uísque. Imagino que eu chamo a polícia e faculto a bebida envenenada como prova. Mr. Lightner, estamos em Nova Orleans. Sorriu e piscou-me o olho da forma mais encantadora. Por favor, vá para casa, para a sua torre de vigia e para o seu telescópio e observe-nos à distância. Fiquei a vê-lo ir-se embora. Caminhava graciosamente, com passos muito largos e ginasticados. Olhou de relance para trás ao chegar à porta e acenou-me, rápida e cordatamente, com a mão. Sentei-me, ignorando o uísque envenenado, e escrevi um relato de tudo isto no meu diário. Depois tirei um pequeno frasco de aspirinas da algibeira, esvaziei-o, e deitei parte da bebida lá dentro, pus a tampa e guardei-o. Quando ia a pegar no diário e na caneta para me dirigir para as escadas, olhei para cima e vi o paquete no átrio a pouca distância da porta. Avançou na minha direção. As suas malas estão prontas, Mr. Lightner. O seu carro já chegou. Um rosto vivo e agradável. Ninguém lhe tinha dito que estava pessoalmente a expulsar-me da cidade. Ah, sim? Bom, e meteram tudo nas malas? Olhei para as duas malas. É claro que tinha o meu diário comigo. Dirigi-me para o átrio. Vi uma grande limusina, já antiga, parada na estreita rua do French Quarter, como uma gigantesca rolha. É aquele meu carro? Sim, senhor. Mr. Mayfair disse para eu me assegurar de que o senhor apanhava o avião das 10 da noite para Nova York. Disse que ia mandar alguém ter consigo o aeroporto para lhe dar o bilhete. Ainda tem bastante tempo. Muito simpático da parte dele, não acha? Procurei na algibeira alguns dólares que estendi ao rapaz. Ele recusou. Mr. Mayfair tratou de tudo. É melhor apressar-se para não perder o avião. É verdade, mas sou supersticioso em relação a carros pretos. Arranje-me um táxi. E, por favor, aceite isto pelo seu trabalho. O táxi levou-me, não ao aeroporto, mas ao comboio. Consegui arranjar uma cama até St. Louis e daí fui para Nova York. Quando falei com Scott, ele mostrou-se intransigente. Estas informações exigiam uma reavaliação. Não faça mais investigações em Nova York. Venha para casa. A meio do Atlântico, adoeci. Quando cheguei a Londres, estava com febre alta. Uma ambulância estava à minha espera para me levar para o hospital. E Scott estava lá, para me acompanhar. Eu estava alternadamente consciente e inconsciente. Procurem veneno, disse. Foram as minhas últimas palavras durante 8 horas. Quando finalmente voltei a mim, continuava febril e indisposto. Mas mais tranquilo por estar vivo e descobrir Scott e mais 2 bons amigos no quarto. Foi, de facto, envenenado, mas o pior já passou. Lembra-se da última bebida que tomou antes de entrar para o avião? Aquela mulher, disse eu, conte-me. Eu estava no bar no aeroporto e bebi um whisky com soda. Ela ia aos tropeções com uma enorme mala e pediu-me para eu ir buscar o seu saco. Tossia como se fosse tuberculosa. Era uma criatura com um ar extremamente doentio. Sentou-se à minha mesa enquanto eu fui buscar o saco. Provavelmente foi contratada na rua. Deitou na bebida um veneno chamado ricina. Obtém-se do rícino. É muito potente e extremamente vulgar. Já está fora de perigo, mas continuará a sentir-se mal durante mais 2 dias. Santo Deus! O meu estômago estava novamente a contrair-se. Eles nunca falarão connosco, Aaron, disse Scott. Como é que podem? Matam pessoas. Acabou, pelo menos por agora. Sempre mataram pessoas, Scott, disse eu numa voz fraca. Mas a Deirdre Mayfair não mata pessoas. Quero o meu diário. As dores tornaram-se insuportáveis. O médico chegou e começou a preparar-me para uma injeção. Eu recusei. Aaron, ele é o diretor do serviço de toxicologia. Tem uma reputação impecável. Averiguámos quem são as enfermeiras. A nossa gente está aqui no quarto. Só pude voltar para a casa-mãe no final de semana. Mal me conseguia forçar a tomar qualquer alimento. Estava convencido de que toda a casa-mãe podia não tardar a ser envenenada. Que é que os impediria de contratar pessoas para porem um veneno vulgar na nossa comida? A comida podia ser envenenada mesmo antes de chegar à nossa cozinha. E embora tal não tenha acontecido, só passado um ano é que tais ideias me abandonaram. Tão abalado eu ficara com o que acontecera. Chegaram-nos bastantes notícias chocantes de Nova Orleans durante esse ano. Durante a minha convalescença, li toda a história Mayfair, revi parte dela, incluindo o testemunho de Richard Llewellyn e algumas outras pessoas com quem me encontrara antes de ir ao Texas ver a Deirdre. Concluí que Cortland tinha morto Stuart e provavelmente também Cornell. Fazia tudo sentido. No entanto, havia ainda muitos mistérios. Que é que Cortland estava a proteger quando cometeu estes crimes? E por que é que estava em permanente oposição a Carlota? Tivemos, entretanto, notícias de Carlota Mayfair. Uma enxurrada de cartas legais, ameaçadoras, da sua sociedade de advogados para a nossa em Londres, exigindo que cessássemos e desistíssemos da nossa invasão à sua privacidade, que facultássemos todas e quaisquer informações pessoais que tivéssemos obtido sobre ela e a sua família, que nos mantivéssemos a uma distância segura de 100 metros de qualquer pessoa da sua família e de qualquer parte da propriedade da família, e que não fizéssemos qualquer tentativa de entrar em contacto, de qualquer maneira ou forma, com Deirdre Mayfair, etc., ad nauseam, não tendo nenhuma destas ameaças ou exigências a menor validade legal. Os nossos representantes legais receberam instruções para não responderem. Discutimos o assunto até à exaustão no Conselho. Uma vez mais, tínhamos tentado estabelecer contacto e sido escorraçados. Continuaríamos a investigar e, com este objetivo, eu podia ter carta branca, mas ninguém se poderia aproximar da família num futuro previsível. Se é que, alguma vez, acrescentou Reynolds com grande ênfase, não discuti. Nessa altura ainda não conseguia beber um copo de leite sem pensar se iria morrer. E não conseguia esquecer o sorriso artificial de Cortland. Dupliquei o número de investigadores em Nova Orleans e no Texas, mas também os avisei pelo telefone que as pessoas que estavam a vigiar eram hostis e potencialmente muito perigosas. Dei a todo e cada um dos nossos investigadores a oportunidade de desistirem do trabalho. Aconteceu que não perdi um investigador que fosse, mas vários aumentaram o seu preço. Quanto a Juliette Milton, a nossa coscovilheira de sociedade e nossa colaboradora secreta, reformámo-la com uma pensão não oficial, ignorando os seus protestos. Fizemos tudo ao nosso alcance para a fazer compreender que certos membros daquela família eram capazes de violência. Relutantemente, deixou de nos escrever, tendo implorado, na sua carta de 10 de dezembro de 1958, que lhe dissessemos o que tinha feito de errado. No entanto, voltaríamos a ter notícias dela, por várias vezes. Ainda é viva, a esta data, 1989, num dispendioso lar para idosos, em Mobile, Alabama.